O primeiro é feriado municipal a ser comemorado. O feriado municipal, como já disse e bem, comemora a restauração da comarca de Tábua, embora neste momento já não Tábua não seja comarca, mas pelo menos temos a nossa instância local, o nosso tribunal está aberto diariamente a funcionar e a trabalhar e em benefício dos tabuenses aqui no nosso concelho. Mas, como estava a dizer, o primeiro aniversário, o primeiro dia do município depois da grande catástrofe de 15 de outubro de 2017, que nos deixou a todos e a toda esta região, a toda a região centro do país, debaixo de uma tensão, de um problema, de uma crise sem precedentes, uma catástrofe mesmo, que assolou e que destruiu vidas, que destruiu património, que destruiu aquilo que realmente as pessoas construíram durante a sua vida. Como é que está a ser, Sr. Presidente, a recuperação de todo o concelho após esta tragédia? A recuperação está a andar, os tabuenses e as pessoas de toda a região, julgo que as pessoas são pessoas com muita coragem, com muita determinação, com muita vontade de vencer e com o apoio de todos nós, das autarquias, temos feito, julgo que todos, e as associações, instituições, temos dado as mãos de uma forma muito solidária, muito forte, muito empenhada e tem resultados à vista. Ontem mesmo foi assinado contrato para a construção com a empresa, entre a CCDR e o grupo empresarial que vai reconstruir as nossas habitações de concelho. Foi assinado ontem o contrato, portanto também posso dar essa boa nova aos tabuenses e que em breve vão ver as suas casas a começar a reconstrução e a terem direito àquilo que sempre mereceram. Que número de casas então, é que estará em causa, Sr. Presidente? Cerca de 70 e quase 80 casas de habitação que vão ser objeto da reconstrução. Portanto, é um processo que não foi muito rápido, mas é um processo que tem regras e está envolvido muito dinheiro e, por essa razão, só agora foi possível dar continuidade a esse processo. Mas também os nossos empresários agrícolas, os nossos produtores agrícolas também têm tido alguns apoios e eu também reconheço esse trabalho da parte do Governo, dentro daquilo que é possível, continuaremos a lutar para que haja mais apoios, que as pessoas sejam realmente mais apoiadas, porque muita gente perdeu tudo. Mas também em relação às nossas empresas, felizmente o Governo já conseguiu arranjar uma solução e dar aos nossos empresários aquilo que têm direito, no mínimo que é apoiá-los, na mesma medida em que apoiaram os incêndios de Pedrógão, e que os nossos empresários passam a ter o apoio dos 85% quando a partir de determinado montante de 35 mil euros eram só apenas 70%. Sr. Presidente, qual é que foi o impacto do fogo junto das unidades empresariais em Tábua? Houve muitas unidades também afetadas pela tragédia? Felizmente o Conselho de Tábua não é dos municípios que teve mais unidades afetadas. Temos uma empresa com uma dimensão maior e as outras são pequenas empresas. Mas, de qualquer modo, há sempre muitos danos que se verificaram. Mas, felizmente, como digo, não fomos dos concelhos mais afetados e não tivemos nenhuma empresa, em princípio, que parasse de trabalhar, de laborar, por causa dos incêndios. Portanto, as coisas correram menos mal aqui no concelho, nessa área. Agora, houve muita destruição na habitação, muita destruição nas explorações agrícolas e agropecuárias, muita destruição na floresta, tivemos 52% de concelho ardido, mas, efetivamente, considerar que tudo está a recuperar de uma forma que eu considero muito, muito boa, muito positiva. As pessoas estão a trabalhar de uma forma muito intensa e a recuperar o seu património e nós teremos a dar todo o apoio. Por isso eu quero conhecer aqui também o trabalho de todos, das pessoas, dos nossos bombeiros que lutaram de uma forma dura e terrível, mas também todas as pessoas que trabalharam nesse momento no fogo para evitar que a desgraça e a catástrofe ainda fosse maior. Sr. Presidente, hoje então é um dia de pensar positivo, não é? Claro. Para o dia-a-dia do Concelho de Tábua. Vão ser então apresentados planos de recuperação, da ação de recuperação urbana. Que planos são estes? A segunda fase da regeneração urbana da nossa Vila de Tábua e também alguns investimentos no âmbito da regeneração urbana de Paru, designadamente o edifício Cultiva e outros investimentos, de modo a dar mais modernidade, também mais qualidade e mais oportunidades aos tabuenses e também continuar a fazer este concelho a seguir no modernidade e da qualidade, se assim podemos dizer, para que possamos ter também as mesmas oportunidades que outros ideias efetivamente já têm. Isto são trabalhos para executar já a partir deste ano? Sim, são trabalhos que uma parte já está em concurso público e outra parte irá ser lançada, portanto vamos fazer esses investimentos. Mas também temos outros investimentos na área de saneamento que vamos agora iniciar para fecho de rede, temos candidaturas aprovadas, temos processos já com contratação pública, temos vistos tribunal de contas, portanto é muito investimento que vai ser feito aqui no concelho. De que valores é que poderemos falar no conjunto? No conjunto podemos estar a falar de cerca de 10 milhões de euros. Um investimento importante, então, para o município de Tábua. Certo. Muito importante. Por outro lado, continuamos a reconhecer e a apoiar os nossos empresários. Os nossos empresários que nos orgulham do trabalho que desenvolvem, da forma como criam emprego, da forma como se sinaliza. E também queria deixar aqui um registro muito positivo dos nossos empresários, que depois desta catástrofe também pensaram nas famílias e pensaram nos seus colaboradores e tiveram uma atitude social muito importante, deram melhores condições aos seus trabalhadores para que também, aos seus colaboradores, para que eles se sentissem mais felizes e tivessem condições para reerguer também a sua vida, aqueles que também tiveram problemas, foram muitos, mas também tiveram essa preocupação de ter uma função social e dar melhores condições de trabalho e de remuneração. Muito bem, Sr. Presidente, hoje é também dia de distinguir personalidades e entidades do Conselho. É também assim, cada ano há gente boa que é preciso distinguir. Claro. Sim. Temos 19 distinções, 13 entidades privadas, singulares e pessoas pelas singulares e coletivas, que se distinguiram na sua vida pessoal, profissional e também mérito e valor de altruísmo. Depois temos 3 empresas que recebem o diploma de PME Excelência e depois também temos 3 jovens que recebem o diploma de distinção de melhor alunas, 2 do ensino secundário e 1 do ensino profissional. Portanto, ou seja, reconhecemos desde os nossos jovens, os nossos alunos das nossas escolas, até às pessoas que na sua vida ativa profissional e que agora, alguns deles numa idade mais avançada também, têm esse mérito, deixaram esse trabalho, fizeram-se notar, tiveram responsabilidade e que tiveram realmente destaque na sua vida e na sua atuação enquanto grandes tabuleiros. Sr. Presidente, já agora e de forma muito sumária, como é que perspectiva o futuro do Conselho de Tábua? Aquilo que perspectiva o Conselho de Tábua é um Conselho a crescer, um Conselho a atrair mais gente, um Conselho com qualidade de vida e que vai realmente continuar a crescer como tem sido nas últimas 15, 20 anos que Tábua deu um salto de qualidade muito importante, até porque também estamos a fazer uma aposta forte no turismo. Vamos ter a reabertura do nosso hotel de Tábua em breve, já foi assinado o contrato entre a empresa Turismo de Fundos e a empresa Grupo Hoteleiro, um grande grupo hoteleiro do país, que vai assumir a gestão do hotel, que vão iniciar as obras em breve, para rapidamente termos o hotel aberto. E também vamos ter também já assinámos um contrato para uma obras de beneficiação de uma praia fluvial, que vai ficar uma praia fluvial acessível, com muita qualidade e que também vai atrair muita gente. Mas continuamos a fazer também uma aposta forte no turismo, noutras áreas, para que realmente Tábua continue a se fazer-se notar, continue a dar oportunidades às pessoas que cá vivem, mas também àqueles que querem vir para cá.